1806, decolou na Pouca, cruza 2000. 806, este é o controle Salvador, Léo Cordial, contato radar. Obrigado. Até 2000 sem restrições, câmbio. Até 2000 sem restrições, 5240. Oceano 210, passa 16000, voando Duna até 3000 pés. 3000, senhor. Confirmando 6142000? 6142000, positivo. E a gente ainda vai encurtar mais essa sua trajetória. Tá tentando até 500 dias de queda aqui devido a uma formação nessa 2016. Positivo. O 6315, localizador visual com a pista. Muito bom, complete a aproximação, cheque o trem, chame a torre, 1-1-1-8-95-315. 1-1-8-95, até daqui a pouco. Até. Oh. 1806, chame Recife 12685, gol 1806. 12685, obrigado, até daqui a pouco. Até. Posto e aceito, 16635, vamos subir para 85, conseguir voo direto. Opa, beleza, obrigado. Foi direto, será 219 e você deve para 085, ainda mais alto. Alfa mantém da Juliette, 3144. Sua linha mais alfa retornando, qual a possibilidade de, desculpa aí, a possibilidade de mantermos o Hélio Voice primeiro? Seria o nível 100, uma centena, direto, Teixeira? Tá, ok. Agora o senhor quer retornar a regra de voo instrumentos, porém no nível 100 e voar direto, é isso? Afirmativo, quero escutar aí essa mudança. Positivo, livre. Obrigado, vamos falar com a antena pela 219 direto para o senhor. Passarido 22 62 para sonamento. Parado, passarido. Mil pés com a Bahia de Aratu à direita, Oceano 41. Sim, eu ativo, 2000 pés, 6141. Ah, o Fernandes está modulando? Quem? Fernandes? Não, negativo. O Fernandes foi pra Miami. Ah, que bom. É, obrigado. Oceano 141 está ao norte de Simbra e acredito que esteja voando totalmente visual. Confirme. Sim, ativo. Se puder encontrar o aproximo externo. Muito bom. Poderá voar direto para o Rádio Farol Simbra para aproximação, que por sinal já está autorizado. Vamos aguardar a transferência de comunicações. Voando externa, aguardando transferência, 6141. oceano 210 até 2000 autorizado. 2000 autorizado, meu 210. Trip 5240, eu preciso de uma velocidade agora de 210 nós, é possível? Imediatamente, 210, 5240. Positivo, então vamos partir para 2000 pés, Duna também, o número 3 está seguindo o oceano 210. Maravilha, 2000 pés na proa de Duna, 5240. Salvador, voo 1333, Canon Gate 3, solicita autorização e informação November. Tem, toma 3.4, eu guardo cópia do 3.5. Guardará cópia, voo 1333. Na 3.5.4, a porta é passada de guarda da voo, ingresso em parte da mulher de aeroporto ao 01. Controle Salvador, transponde 5446, suba para o nível 080 na saída Coral. Saída Coral 080 Alfa Quadrado. São 32, 16, controle. Contato, radar. Câmbio. Muito boa tarde. Quando puder voar frote, a gente agradece. Eu vou confabular com o melhor centro de controle do Nordeste, mas no primeiro momento vamos partir para... Momo. Tá bom. Tô na sua escuta e vou no Momo. Quando passaria 22... 62 acionado, está com 35 a bordo, 3 horas e 30, alterna Salvador, pronto para o táxi. Bem, passaria do 22, minha perna, táxi, e a parte 3, reporta na saída do parte 3, para ingresso, para ingresso. Sim, senhor, reporta lá na saída do parte 3, para ingresso, passaria 2262. Boa tarde, eu prefiro 5595, cidade de November. 5595, esse é o controle de Salvador. Vamos partir direto Duna, descer para 3000 com 1016. Sua cauda tem a aeronave da Azul com emergência médica. Caso necessário, eu vou lhe retirar da aproximação. Câmbio. Sem problema, descendo para 3000 em high speed, 5595, na proa de Duna. Controle 3206, está confirmando, pode subir direto 370? Positivo, sem restrições. Maravilha, subindo direto. Saindo 2262, vai dar passagem. 22262. Posição 62 aqui da gate 3235. Na 3235, passamento vai aguardar o Airbus para prosseguir. Posso. Paulo Chanel 641, boa tarde, eu sou escuta. Boa tarde, Chanel 641, Alfa, Juliette. Alfa, antes da Juliette, reporta 641. Controlador do Brasil, filho. Confia 1-3-3-3. E 626, contato radar, 55 milhas para a bomba. Cante. Salvador 5240 estabilizado no ILS. Positivo, em aproximação para a pousa, vamos reduzir, checar o trem, chamar a torre. 1-1-8-95. 18-95, muitíssimo obrigado pelo excelente trabalho. Boa. Eu não estou recebendo, Alfa Delta. Eu sugiro que o senhor faça uma verificação do seu equipamento. Azul 4116, controle Salvador, consta pra gente uma emergência médica. Vão partir direto Duna 4000 com 1016 pro ILS. Câmbio. Agora recebe o transporte do Alfa Padrão? Não, ainda não, capitão. Inclusive eu troquei de transporte aqui. Ah, ok. Eu agradeço. Vamos efetuar mais uma vez o cheque, que não é permitido a aeronave com o voo nessa terminal sem transporte, tá bom? Eu ligo mais de alto ligando para a terminal, 2008, para o CPA. Mike Alfa, ciente, mantenha a frequência. Controle, contato rodado. Controle, recebe o Alfa Alfa Delta? Ah, positivo, quero desculpar o Alfa Alfa Delta. Eu acabei de receber, está passando agora o 055 subindo, pode ser. Muito bom, voltou a trabalhar o seu transporte. 3216, chame Recife, frequência 12685, boa viagem. 3216. 595, 2000 pés e ILS autorizado. 2000 pés e ILS autorizado, 595. O azul 416, 15000, tá passando agora, voa sobre a água até 2000 autorizado. Até 2000 autorizado, azul 416. Polo 52, 40 da 30, pronto. 5626, Salvador. Prossiga 5626. Vamos encurtar essa trajetória. Direto Duna 3000 com 016. Confirme. Duna 3000 com 016. Muito obrigado. Controle Altan 3805, depois de Israel, boa tarde. 3805, esse é o controle. Meu cordial, 3805. Vamos partir para Leda. Após Leda, bride, contato radar estabelecido. Câmbio. Espetáculo Leda, muito obrigado. 3805. Controle 1-2-0, para o Galeão, saindo da El, Leda, Brito. Eu fiz o 1-0, mesmo mapa, eu faço o transporte, como estamos usando, 465 no transponder, 208, controle, o gol 1394. Gol 1394, potenciamento correto, mostrou um gato de chame pronto. Mesmo pronto, 1394. Boa tarde, passageiro 2262. Passageiro 2262, este é o controle Salvador, meu cordial, contato radar. 2262. 00, aguarde, será o número 2, passageiro. Entrei, tá aguardando. Autonomia 2 horas mais 5 minutos, opera Salvador. Só pode confirmar só a autonomia do gentileza, gol 924. 924, Índia, ponto 0, caminha, torto no 895, adicional 0, no meio, bom voo. Obrigado. 737, chame a torre, 1-1-8-9-5, 35-595. fazer uma não chamada na pressa. Índio Mike Alpha, livra terminal Salvador. Vamos encerrar o serviço, chame Léo 1201. Boa viagem, Mike Alpha. Boa. Bom dia, melhor boa tarde. Do Papa Tando Vigo, Charlie Hotel, decolando essa escuta. E do Charlie Hotel, o controle Salvador está em contato. Radar suba sem restrições para o nível 100. E vamos iniciar uma vetoração para que o senhor não afaste, não se afaste muito de Salvador. Em condições de voar na Pro 250? 250 positivo. Positivo. Pro 250 vetor, Pro 250 subindo para o 100. Se perder contato rádio com esse controle, ao passar o 040, vou partir direto para Barreiras. E eu preciso também do seu estimado para ponto. Positivo. Então, direita 250 de Pro, em caso de falha de comunicações, aproximar o 40, Pro de Barreiras. Nosso estimado de pouso será 1845. Ah, ok, anotei, 1845. Positivo, irmão. Bravo que Luiz, que Salvador retorna via corredor Interlagos, aguarde transferência de comunicações. Querido 2262, vou planejar a navegação após Harbor, partir direto para a Conquista, câmbio. Afirmativo, direto Vitória da Conquista. TPD2B está passando a área de Camaçari, altitude 2500, reautorizado para 2000 pés. 2000 pés, 5 metros, né? B2B, a intenção desse controle é encurtar mais a sua trajetória, viu? Sim, a gente agradece. Passou o farol da barra. São 3805, chame Recife, frequência 1251, boa viagem. 251, boa semana, obrigado. Boa. Solo Salvador, gol no 333, está no gate 3, solicita o push examen. Colo 333, passei com a equipe de Paulo, que eu assisto tração, companhia Libral, setor retaguarda, tem livre acionamento. É que o tráfego Libral retaguarda está livre, puxa acionamento, colo 333. Colo 333, desconsidere a autorização anterior, tráfego de prioridade, prosseguir para o setor, aguardo para a autorização de acionamento. Aguarda para acionamento, colo 333. Positivo azul 4163, 3 milhas para passagem sobre o marcador e aproximação para pouso. Vamos reduzir, chegar ao trem, chamar a torre 11895, meu cordial. 1895, grato pelo apoio. Alfa Zulo, partida 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06, Entendido 1312 de 40, Marcel, bom número 00. Correto. Bom número 00, Índia, ponto 0, também, ponto 895, ajuste número 0.6, bom número. 295, tem um retorno. Solo, zona 394, está no 5 para tudo, sinceramente.